doceria se tu fosses minha. Ai, que doceria se tu fosses minha. Ei, minha escovinha. Ei, minha escovinha. Quem te pôs a mão sabendo que és minha? Quem te pôs a mão sabendo que és minha? Índio já chegou, índio já chegou. E correndo pro bosque se mandou. E correndo pro bosque se mandou. Oh, oh, oh, óculos da vovó. Oh, oh, oh, óculos da vovó. Todo quebradinho com uma perna só. Todo quebradinho com uma perna só. Seu piru, que vive brigando com o seu piru. Um homem vinha pela estrada tocando seu tambor, tararatatá. O outro acompanhava tocando violão, tiririm, dindom. Tararatatatatá, tiririm, dindim, dindom. Tararatatatatá, tiririm, dindim, dindom. No caminho encontraram outro tocando uma corneta, pararapapá. Com ele vinha um companheiro tocando acordeão, nhaque, nhaque, nhaque, nhaque. Tararatatatatá, tiririm, zin, zin, zin, dom. Parará-pá-pá-pá-pá, nhaque, nhaque, nhaque, nhaque, nhaque, nhaque. A gordinha foi marchando, chamando a criançada para marchar. A criançada foi cantando, a cidade inteira foi cantar. Viva o papai, viva a mamãe, viva a criançada, viva! Pro lado, pro outro, direita, esquerda, vamos lá pro outro.